Bem, É. eu sinto, e aí falando um pouco de como se conecta, né, esse final da run do Thibnall com o começo da run nova do RTD, esse final da run do Thibnall me parece uma grande homenagem, principalmente ao que Doctor Who foi e existiu antes de 2005. Porque a homenagem ao que aconteceu da série de 2005 é esses três episódios especiais do Tem que não é Tem, né, do 14, né. E tudo isso, né, todo esse sentimento de despedida que vem vindo desde lá do final do Run de Tibno e passa por esse negócio e tal, vem com essa ideia da série sendo meio que resetada, começando uma nova temporada. Tipo, agora é esse Doctor Who 2023, né, quando você vai ver as listas, né, é uma primeira temporada de uma nova série, né. Me parece vir daí também, tipo, de dar essa sensação. E, tipo, é um Doctor que não é o mesmo Doctor que a gente vinha acompanhando até então. Ele é jovem, né? Isso tá no personagem, me parece. Ele tem uma juventude, uma vibrância de juventude, quase como se o Doctor tivesse nascido de novo, tido um filho, sabe? Meio que o filho do Doctor. Então, essa run do Tennant dar essa despedida de 2005, principalmente quando eu entendo, né, o que você estava falando de voltar atrás e tudo mais, mas, tipo, quando você pensa num retorno da RTD, junto vem a ideia de retornar também o que havia na run do RTD. Ele parece, de certa maneira, querer queimar essa saudadezinha para todo mundo conseguir olhar com novos olhos porque tá por vir, sabe? Então, esses três episódios me parece ter essa sensação de, tipo, ajudar a galera a lidar com o luto, enquanto testa determinadas coisas que vão estar lá na série que está por vir. Uma coisa que fica. Eu falei das coisas que não foram deixadas para trás da run do Tibnall e que estão lá na run da RTD. Eu assisti até o primeiro episódio da temporada nova, né? O Space Babies. Um apelo infantil muito grande, né? É um Doctor Who que, tipo, muito kid-friendly. Mais do que foi a série de 2005, né? 2005, quando começa, me parece que o Doctor Who tá tentando pegar as viúvas da série antiga e também, principalmente, quem passou todos esses anos entre 89 e 2005 consumindo o universo expandido, lendo as coisas da Virgin, passando o Big Finish. Não que isso vai estar lá em conteúdo e ele vai esperar esse contexto de você, mas tá lá no clima, sabe? No sabor. Enquanto aqui tem uma questão, tipo, muito muito inimigo fofinho, muito bichinho fofinho, muito bonequinho para vender. Isso tá lá desde o primeiro episódio, desde o Star Beast, né? E até pelo fato do Toy Maker ser o grande vilão desse arco, né? Eu achei que inclusive ia ser só com o Tennant, mas eu já vi o preview do próximo episódio, do segundo episódio dessa temporada, e ele já cita o Toy Maker. Então, de certa maneira, o Toy Maker tá assombrando todo esse começo da run da RTD, né? Então tem até essa certa metalinguagem desse vontade de fazer brinquedo que, enfim, né? É a Disney, né? A Disney reinventou Star Wars com a porra de um bebê Yoda, né? Então, de certa maneira, uma estratégia similar. Assim, não tem, assim, né, o que eu costumo falar é, tipo assim, não tem como a gente saber com muita certeza qual que tá sendo de fato a influência, né, da Disney na parte criativa, Não, né? mas eu não acho que seja top-down. Eu acho que é o seguinte, mas, né, a plataforma Disney Plus se tornou algo de igual importância da plataforma BBC, no sentido de que a série tem que ser pensada como algo que passa no Disney Plus. Então ela vai usar de estratégias que deram certo no Disney Plus. Entende? É Com isso que eu quero certeza. dizer. Mas sim, até onde eu sei, tipo, a Disney não tem direitos autorais sobre o Doctor Who, ela só tem direitos de transmissão. Só que é a Por transmissão exemplo, internacional, né? É uma grande representante de o Doctor Who no RTD mundo. tem dito que a Disney, enfim, não tá mandando nada, que eles sugerem coisas, né? Ele fala de uma cena que eles sugeriram naquele especial de Natal, que é o primeiro episódio mesmo do Chute Gato, né? É o Church on Ruby Road, tem uma cena em que aquela cena com o policial e tudo mais, né? Toda aquela cena, parece que a Disney sentiu necessidade de mais uma cena para mostrar mais dele. Eu esqueci muito bem os pormenores. E aí deram a sugestão, ele escreveu aquilo. E que é uma cena bem legal, então assim, beleza, não me parece Não me parece uma interferência assim, pouco razoável, né? Até se for só isso, tá bom, assim. Mas a real é que a gente nunca vai saber, né? Com certeza o que tá rolando. A gente sabe que eles estão colocando dinheiro. Então, se eles estão colocando dinheiro e colocando a plataforma deles, promovendo como parte do Disney Plus, como você falou, né? Realmente alguma influência vai ter. Só que o que eu posso dizer é o seguinte: essa impressão de que essa coisa de que tá mais kid-friendly é muito particular desse primeiro episódio, né? Não sei se os outros você vai achar também que tá mais assim ou não. Mas uma coisa que tá se mantendo a cada novo episódio é essa variedade, né? De tons e de estilos, né? Então, o primeiro e segundo episódios tem estilos diferentes, mas tem tons parecidos, né? O terceiro já muda completamente, é inclusive um episódio escrito pelo Steven Moffat. Então Olha aí. é o retorno dessa dobradinha tão amada por todos nós, né? O Moffat escrevendo um episódio numa temporada de outra pessoa, do RTD. E o quarto eu sei que é um episódio sem o Doctor, né? É um desses É um Doctor. episódios só com o Companion. É um Doctor Light e é o um episódio também. Quer dizer, o primeiro episódio é essa coisa bem bobinha, né? Idiotinha, mas que tem, a gente vai falar dele, né, ainda. Mas, e aí o segundo é aquele com a Jinx Monsoon, já é uma parada um pouco mais conceitual também, mas também é mais assim, pro divertido, né? Pro family friendly. Aí o terceiro já é bem mais pesado, né? Bem mais experimental também. É o Moffat, né, escrevendo, então uma coisa um pouco mais cerebral. E aí o quarto foi uma história, uma história de bem dramática, né, uma história de horror, assim, né, com toques, né, de história de horror e com muito drama e com high concept também, né. E eu imagino que muito ligada a uma coisa que retorna com o retorno da RTD, que é tipo o mistério da temporada. E que dessa vez é uma coisa que o mistério se manifesta com uma coisa que na verdade não é do RTD, porque o RTD ele nunca teve, apesar da Rose ter virado, as companions dele viravam coisas, né? Mas a primeira companion que de fato foi o, quer dizer, isso foi o Moffat que colocou, né, a Amy Pond durante um tempo, a gente, né, tinha todo um mistério sobre ela, e depois a River Song, a É, Clara era o literalmente um RTD mistério. tinha mistérios, mas não estava ligado a Companion, né? Era tipo Bad Wolf, É. não sei o que, uma coisa mais do cenário. Agora, assim, pode ter mais coisas que a gente não tá percebendo, que a gente só vai descobrir depois, né? A Você chave do tem mistério é a. quem é a mãe da Ruby, né? Pois é, a Ruby é alguma coisa que a gente não sabe Eu ainda, todo posso episódio tá contar a minha revelando alguma teoria? Eu já coisa. tenho uma teoria de quem é a mãe da Ruby. Pode A falar. Ruby é filha da Rose. Pode É isso ser, que eu pode acho. ser. O que eu queria. É Assim, o que eu filha da queria que Rose com fosse. mãozinha. Que o quê? Filha da Com Rose com mãozinha. mãozinha. Seria ótimo, seria interessante, seria bem louco. Explicaria, né, muita coisa. A Rose tem alguma habilidade, né, alguma coisa, né, sobrenatural com relação a ela. Mas Não, e a a Rose, minha a ideia Rose, a idiota Rose. que não vai Ah, fala aí. acontecer é ela ser filha da doutora, né, da Três. A Três engravidou em algum momento. Doido. Porque o que acontece? Aquela figura encapuzada que deixa a Ruby, né, que é a mãe dela. O povo focou muito no fato de que ela usa uma botina que é igual às botinas da doutora, né? E Ia ser que doido o, o. também. Ia ser doido É, também. por que que acontece? Aquela capa para aqui no final da canelinha, né? A doutora usa aquele bermudãozão, né, que para aqui na canela e tem aquela botina. Então, aquela pessoa pode não ser a mãe dela, mas no começo o povo teorizou que talvez a pessoa que estivesse deixando a Ruby ali na igreja fosse a Fosse doutora por algum natureza. motivo. Então, essa minha suspeita da Rose, ela é de certa maneira temática. Por quê? Em Power of the Doctor, o poder do Doctor é a amizade, né? É os amigos que ele faz no caminho. O Doctor tá com esse drama de que ele é o último da sua espécie novamente, né? Ele não tem ninguém. Porém, ele sobrevive através das pessoas que ele encontrou. Então, existe essa essência do Doctor na Donna, na filha da Donna e na Rose, né? Que teve contato direto com a TARDIS. Então, uma coisa ligada à TARDIS é o Doctor também tá nesses personagens. Então, ela ser filha da Rose seria mais uma outra pessoa que, de certa maneira, compõe essa família estendida do Doctor, né? Essa família, essa chosen family do Doctor. O que combina muito com matemática, o Star Beast já começa a pegar nisso, né? De você trazer questões LGBT para dentro da série de maneira muito tipo, encaixada dentro do lore, né? Encaixada dentro da história do personagem, de um jeito que é difícil de fazer depois. Então seria também um jeito de fazer isso, né? Tipo, a família que você encontra junto dos seus pares, ao contrário daqueles filho da puta homofóbico que te pariram. Então esse tema também pode estar lá, né? Mas, bem, falando um pouquinho da questão do Tenet. Uma primeira coisa que eu fiquei pensando é sobre, como eu disse, a Donna é a companion desses três episódios, né? E muito do que acontece com a Donna ali, não vou entrar em detalhes, mas muito do que acontece com a Donna ali no final da run do Tenet é desfeito, de certa maneira, né? E aí eu fiquei pensando no quanto isso reduz o impacto, né? Tipo, uma coisa tão dramática, né? E tão importante que acompanhou o personagem há tanto tempo ser desfeito. Mas aí eu fiquei pensando um pouco melhor, sabe? A Donna fica lembrando, né? Faz 15 anos isso, né? O impacto que tinha que ter já teve, né? Pois é. É meio como tipo a Jean Grey morreu, e aí a Jean Grey ficou 15 anos morta, e a gente falou: não, Isso. 15 anos morta, tudo bem, sabe? De tipo, ruim é quando volta no ano É. seguinte. Exatamente. Quando volta, literalmente, daqui a duas edições, né? Sim, então, tipo, no primeiro momento eu fiquei pensando nisso, principalmente porque é engraçado, né? Também temos momentos emocionais do Doctor mais pra frente, enquanto o vilão é um bichinho de pelúcia malvado, né? Então, tipo, a gente tá vendo momentos muito dramáticos e muito importantes do personagem acontecendo com um inimigo que é um inimigo da semana, quase de piada, né? É baseado num quadrinho, né? Você ficou sabendo? Ah, não, sabia não. É um É o quadrinho MIP, né? do. É, o MIP, ele apareceu numa história com o Quarto Doutor, uma história em quadrinhos que saiu serializada na Doctor Who Magazine. E eu cheguei a baixar, tem na internet, tem aí, até no. Acho que tem no Reed Comics, tem por aí, se não me engano. E aí eu cheguei a começar a ler, assim. É basicamente a primeira vez, assim, que eu vejo, eu acho, não sei, um especial, um episódio, de fato ser adaptação direta, assim, né, de outra história previamente. Já teve episódio baseado em livro, né? Eu acho que mais quadrinhos, eu não sei. É esse que ele aparece, tipo, escrito por Moffat e aí embaixo, baseado na história de Fulani e Ciclaninho. Acho que é esse que começa com esse crédito. Mofá não, RTD. RTD, desculpa, confundi o nome. É. É esse que começa assim. E aí eu não tinha parado. Na Mas hora que o original é o Quarto Doutor, né? E não tem a dona, óbvio. os quadrinhos têm os companheiros mais malucos, né? Tem um chamado Frobisher, que é um pinguim falante. Sim, eu tô ligado, já tinha Eu lido ouvi um sobre ele. áudio dele que tem ele. Ah, que legal. Assim. Ele é um shapeshifter, mas que se escolhe ficar, ficou preso na figura de um pinguim. Agora com Disney Money, eles podem fazer o pinguim. Super, né? Nossa, quero muito ver o Frobisher no live action. Façam. E Só vai façam. combinar com o tipo de criatura que a gente tá vendo nesse começo de temporada, né? As Pois criaturas é. bonitinhas. Pois é. Eu gostei muito desse primeiro especial, né? Eu acho que todo aquele desconforto que eu mencionei sobre o Tennant estar vindo para salvar a série, como se a série precisasse de salvação depois que essa mulher estragou tudo, entendeu? Esse tipo de mensagem que eu tava com ranço. Fica de lado porque, no final das contas, o Tennant é super legal e a Donna é legal, e ver os dois se encontrando é ótimo, a Você tem química uma dos dois é personagem ótima. trans proeminente no episódio inteiro. Exatamente. E O vilão é isso é importante pra interessante. trama. Sim, o vilão é interessante. Os outros alienígenas que aparecem ali no vilão são muito legais, né? Eu adorei aqueles insetos. Bem Kamen Rider, né? Bem Sim. Tokusatsu. Sim, muito legal. Tipo, todas as criaturas desse episódio. Não sei se o quanto eles estão mesclando efeito prático com CG, mas mesmo o CG tá imitando boneco, tá imitando tipo coisas da vida real, papalve. O que eu acho que eles fizeram ali com o MIP é uma coisa que eu vivo falando que tem que ser feito com mais frequência, que é o seguinte: ao invés de você fazer uma criatura totalmente em CG, que vai ficar ruim, né? Não vai ficar, vai ficar datado muito, muito rápido, ou não vai ficar bom logo de cara. É você fazer uma criatura prática, até onde dá para fazer. Existe tecnologia hoje em dia, né? O que se pode fazer com criaturas de uma prática, com bonecos, com animatrônicos. A tecnologia evoluiu, né? Uma marionete que você via num filme dos anos 80, não é mais assim, gente. Hoje em dia dá para fazer coisas que são muito realistas, na verdade, com Sim, bonecos, sim, sim. né? E aí você coloca só um verniz de CG, você coloca um movimento, você coloca o CG no lip sync, na expressão, dá um pouquinho mais de expressão facial e põe a boca mexendo, lip-syncando com as palavras, e você já. Aí você tem uma criatura que ela é muito palpável, porque ela é real. Só que a expressão dela é mais realista do que seria um boneco, né? Então você tem um meio termo que fica, eu acho, muito mais eficaz do que só o boneco ou só a criatura em CG, né? Sim, também acho. Então eu gosto muito de como eles realizaram o MIP, na verdade. Também acho. E bem, não sei se tem mais algo que você queira comentar desse episódio, mas seguindo essa questão dos efeitos especiais, podemos ir para o próximo? Podemos. Assim, eu acho que é um episódio muito bonito visualmente, né? Você já vem assim, chutando o pau da barraca, assim, mostrando assim, olha, estamos dinheiro Sim, agora. O né? Doctor Who é sempre muito bonito, a gente sempre elogia, como é uma Não, série e eu que tinha bonita, né? acabado de sair dos últimos episódios da 13, que são super baixo orçamento. Pois é, né? Nossa, Disney Money total, né? Pingou na Você lembra conta, que a caiu o gente. forró com força. Pois é. Assim, a gente estava sempre comentando, né, vários episódios da era do Moffat, como eram bonitos e tudo mais. É, inclusive foi a Rachel Talalay, né, que dirigiu esse do MIP, se não me engano. Foi esse primeiro, acho que é Ah, eu dela. esqueci de comentar, inclusive, o episódio lá atrás que passa na China é dirigido por uma mulher chinesa. Ah, Não sei se descendente, mas ela tem um nome chinês. não. Mas é que assim, toda essa era da 13 perde um pouco essa coisa da rotina de que cada episódio parecia um filme de um estilo diferente, né? Rolou uma. Era um pouquinho mais uniforme, assim, o tom, o look dos episódios. E eu não achei. Às vezes faziam coisas bonitas, coisas interessantes, mas não era sempre, né? Eu tava sentindo falta de, assim, de ficar um pouco mais impressionado visualmente, assim, com a série. E isso não é uma questão financeira, né? Só, porque, como eu falei, né? Na era do Moffat, a gente tinha muita coisa assim, e enfim, não tinha tanto dinheiro assim. Mas é Mas na legal. era do Moffat tinha Netflix Money, né? Então, tipo, tem gente internacional injetando dinheiro em Doctor Who, né? Não é Pois só a é. BBC. Mas enfim, é legal que agora eles tenham grana para poder fazer umas coisas que antes não dava, né? Sim. Aí o segundo episódio, Wild Blue Yonder. O que a gente tá falando dos efeitos especiais, eu acho interessante que esse é um episódio mais econômico. Ele me lembra um pouco mais os Borrow episódios que eu comentei do final da Branda 13. E ele faz essa coisa curiosa, que é usar aquele corredor todo em CG Pois e é. botar os dois pra ficar tipo na frente do fundo verde. Eu não sei por quê, essas normalmente seria uma coisa que eu acharia horrorosa. Eu achei charmoso. Eu não sei exatamente se é a questão de direção de arte, se é o fato dele não tentar disfarçar demais, tipo, dá pra ver o que ele tá fazendo, sabe? Me fez lembrar, no PlayStation 1. Pra fazer cenários mais bonitos, a Square, que fez Final Fantasy, né? Em todos os Final Fantasy do PlayStation 1, ela faz isso, que é o seguinte: você, na época, não tinha ainda esse controle de câmera livre, né? Que se usa no videogame hoje em dia. Então era tudo com uma câmera fixa. Eles pegavam os bonecos e faziam os bonecos e os elementos interagíveis com polígonos. Só que o fundo é como se fosse uma grande pintura em CG, sabe? E aí eles só botavam uma colisão. Então, onde tem um precipício, você não consegue passar, mas o fundo é uma pintura, um desenho, basicamente. Ali atrás, e você meio que tá navegando em cima do desenho. Isso permitia com que no PlayStation 1 você tivesse cenários mais bonitos do que o que você vai ter em jogos da Square no PlayStation 2, por conta dessa técnica, né, dessa tecnologia que eles usavam, dessa solução. Me parece o tipo de coisa que se soluciona com direção de arte, problemas de orçamento, né? E o fato de não ser o episódio inteiro nesse túnel, né, também, tipo. Ele é um túnel. O túnel acaba virando uma espécie de criatura. Ele é importante para a trama de uma maneira, e o fato dele ser em CG e ser muito falso, ele acaba virando um bicho, né? Ele vai ganhar. Não sei exatamente por quê, mas isso eu achei charmoso o jeito como eles fizeram. O que você achou? Olha, o que acontece? Quando começou, eu tava na dúvida. Isso aqui é. Porque eu li que eles iam começar a usar o volume, né? Que são as telas de LED Tá. que você projeta. Que é o que o Star Wars usa e os filmes têm usado Pra ultimamente, não né? ficar o Que. problema que a série 1, episódio 1, 2 e 3 de Star Wars tinha, que era tipo a galera no fundo verde sem saber o que tá acontecendo, atuações péssimas. É, aparentemente é uma coisa que facilita, você consegue iluminar melhor a cena, você está filmando os atores conseguem enxergar, né, o que eles estão fazendo ali, o diretor tem mais maior controle no resultado final da cena, porque não é algo que vai ser acrescentado depois, está aparecendo ali na hora, ajuda com iluminação também e tudo mais, então quando bem utilizado, né, então assim, muita gente está usando, ele tem resultados muito bons em alguns casos. e horríveis em outros. Depende muito de muita coisa, de como tá usando, de muita coisa. Eu achei que... Eu tava na dúvida se era isso ou não. Depois eu fiquei sabendo que não, era só um fundo verde mesmo. Então, assim, pra um fundo verde, eu achei muito bom, né? Uhum. Porque realmente é muito bem iluminado, muito bem inserido. E no começo do episódio... é sim fake. Desculpa. É sim bem fake. Não, assim, é só pra dizer assim que ele é muito bom, mas ele é sim fake, entendeu? Só que no é um, começo só do episódio, você fica tipo, por que que estão fazendo isso? Aí mais pra frente você vai entender, porque tem essas criaturas gigantes que meio que tomam o túnel inteiro, né? E tem toda uma cena de perseguição nesse túnel, com essas criaturas enormes que tomam e são bizarríssimas, né? Esse episódio tem doppelgangers da dona e do Doctor, né? Que imitam eles. Só que eles imitam, só que são criaturas que não sabem manter a forma, né? Eles são não criaturas, né? Eles estão além do universo. E aí eles têm dificuldade de manter a forma, então começa a ter uns bração, e aí tem esse momento que elas ficam enormes e com a cara distorcida, e eles gigantescos perseguindo os dois no túnel. Eu achei muito bizarro, tipo, isso dá um tom de uma certa bizarrice, que de certa maneira, se você for lembrar, tava lá na run original da RTD, né? Ele de vez em quando tinha criaturas muito esquisitas, muito bizarras, os caras que peidava e que tinham um zíper pra abrir, esqueci o nome do episódio, mas aquele que tinha a criatura que tinha a cara das pessoas, que ela engolia no corpo dela, traz um pouco desse elemento de estranheza que vai dar também no Space Babies, né? Só que a distorção, tipo, o rosto, me lembrou, inclusive, o jeito como o rosto deles distorce. Você já viu esse negócio da juventude hoje em dia? Que é as cabeças que saem de um vaso? E aí tem, tipo, são várias séries em CG, e aí tem essas cabeças que saem de uns vasos, aí tem uns engravatados com cara de robô que matam as pessoas, essas criaturas que saem, essas cabeças saem do vaso, não descarga, e aí a cabeça vai embora. E aí a série vai embora, tipo, vários TikTokzinhos, e tem vários episódios, e tem a musiquinha, tipo, não lembro qual é a música que tem, mas aí depois ele distorce. Eu já vi coisas, não sei se eu vi exatamente isso, mas já vi coisas nesse estilo, entendeu? Então, de coisa aleatória. É um dos elementos que me traz essa sensação de que Doctor Who, essa run da RTD, tá mirando muito criança e adolescente, porque tá trazendo elementos que estão no cotidiano de crianças e adolescentes, e que talvez a criança e adolescente esteja mais preocupado com isso do que com o personagem trans, com o Doctor Negro, sabe? Esse tipo de coisa. Me parece um indício disso, desse elemento, né? E esse episódio, por ter essa coisa dos doppelgangers e meio que o Doctor e a Dona em vários momentos tendo que descobrir quem é o de verdade, né, e tal... Eu achei muito legal esse episódio. É muito bom, né? Ele tem uma tensão, né? Toda cena que entra assim, aí você vê, ih, caralho, agora tem dois Doctor e duas Dona. Puta que pariu, quem é quem? Pois é. E eles aproveitam... Ele é um episódio, como você falou, né? Ele é engraçado, né? Porque ele tem um escopo grande, né? Mas ao mesmo tempo ele é contido ali. É uma ação numa nave, eles mesmos. Então nesse ponto ele é econômico, mas ele não, ainda assim não é um episódio que eu bato o olho e eu vejo como um episódio que não teve grana. Assim, não parece um desses episódios em que você foi obrigado a fazer uma coisa mais, um borrow episode por causa de economia de orçamento. Me parece realmente que é um episódio que é assim porque foi a ideia que o cara teve. O que ele quis contar foi isso, entendeu? Sim. A realidade deve ser um pouco dos dois, mas assim, de uma forma... Sim, que você vai prestando atenção, né? Tem um corredor em CG e as outras cenas são em corredores que eles mudam a iluminação, basicamente. Às vezes tá azul, às vezes tá verde, às vezes tá... Eles usam luz pra poder diferenciar o corredor, porque são os mesmos corredores de sempre, né? E é um episódio que lembra um pouco as coisas que o Moffat gosta de fazer, né? É o RTD, eu acho. Se bem que ele também escreve coisas assim, né? Enfim, suspense, etc. Mas eu achei legal, eu não esperava ver essa faceta dele nesses especiais, eu achava que ia ser umas coisas mais... Ah, e ele traz também uma coisa que tá no Doctor Novo, né, e que tem também no episódio anterior que eu não comentei, que, primeiro, uso tecnologias com uma cara diferente, sabe? Então essa nave tem várias tecnologias que envolvem água. E ele tem que ficar mexendo nos tubos de água, né? Ao invés de você estar lá... É. A cena clássica da pessoa no computador digitando, sabe? Que tem em todo lugar. Sim. Ao invés de usar isso, você tem uns tubos, uns negócios que liga, desliga, toca aqui, não sei o quê. Eu acho isso muito legal. Além de que a Sonic Screwdriver está ganhando poderes, né? O episódio anterior, ele usa a Sonic Screwdriver para fazer, tipo, tanto uma tela quanto para fazer uma barreira para protegê-lo de tiro. E a gente vê o Doctor Novo também usando a Sonic Screwdriver de maneiras mil, né? ela tá super. E esse episódio, ele é essencial para entender o que tá acontecendo agora, porque o grande chunk que acontece nele é esse negócio, né? Ele, a coisa dele invocar uma superstição ali no limite do universo meio que faz com que é uma desculpa que eles arrumaram para poder Doctor Who ter liberdade para enveredar por caminhos um pouco mais místicos ou sobrenaturais. Não que Doctor Who já não fizesse isso antes, né? Obviamente, sempre com uma desculpa pseudo-científica por trás, né? Mas qualquer coisa que o doutor queria enfrentar, ele ia enfrentar. Se ele enfrentar uma sereia, ele vai enfrentar. Só que aí vai ter toda uma explicação de onde vem aquela sereia. E talvez uma forma do roteirista não precisar explicar tanto assim certas coisas, né? Então agora ele pode enfrentar esses seres que são deuses de outras dimensões. Ele pode enfrentar goblins. E aí você não precisa explicar que esse goblin, na verdade, é um alienígena do planeta Goblin, entendeu? São goblins, são criaturas que existem no mundo. E é isso. Existem coisas misteriosas no mundo, né? Não sei se eu vou conseguir explicar direito o que eu quero explicar agora. Tipo, o que eu quero falar. Mas não sei se eu vou conseguir botar em palavras direito o que eu quero expressar. Mas eu sinto que o sci-fi, que era um gênero que em sua incepção era sobre imaginar possíveis futuros e o que o mundo pode ser e outras formas de viver que possam existir, é curioso como que hoje em dia você vai assistir uma série de sci-fi e elas costumam ser chatas, elas costumam ser muito quadradas, elas precisam seguir uma série de regras, uma série de restrições, uma série de coisas, porque tem que bater com a ciência que não é. E aí, assim, é uma perspectiva da ciência, é uma perspectiva principalmente exata da ciência, o que torna isso uma perspectiva muito masculina da ciência, porque a gente tem uma área de exata dominada pelos homens, né? Você vai em qualquer curso de computação aí, vai ser duas moças na sala para 35 marmanjos idiota. Enfim, né? A Adri chegou a tentar cursar, por exemplo, uma matéria um tempo atrás, e é insuportável, né? É um bando de moleque, é um clube do bolinha do caralho. Engenharia, tudo isso vai ser desse jeito. Então é uma parte da academia e da ciência que foi dominada pelo masculino e que, como comum em áreas dominadas pelo masculino, ela precisa ser, ela é meio ditatorial, ela é meio não pode isso, não pode aquilo, isso aqui já é demais, não sei o quê, pá. Então você vai ver Star Trek. Porque o homem é um bicho fresco pra caralho, né? Você vai ver Star Trek, você vai ver Star Wars, você vai ver coisas que eram só, tipo, pá, mundo da imaginação nos anos 60 e 70, e agora são só uma série de conjuntos de regras que, se você der um passo pro lado, acabou. Pronto, ó, meu Deus, que horror, acabou Star Trek, acabou Star Wars, blá, blá, blá. E aí isso vai fazendo todas as séries de sci-fi ficarem chatíssimas, chatíssimas, chatíssimas, chatíssimas. Quando o Doctor Who faz isso, e quando ele usa a questão da superstição para fazer isso, o que ele me parece estar fazendo é, isso aqui é ficção científica. Ninguém diz que isso aqui é ficção física, que é ficção química, sabe? É ciência. E ciência vai englobar história, vai englobar sociologia, vai englobar como seriamente a mente funciona, a questão da perspectiva, que outras chaves além da ciência existem para interpretar o mundo e como isso passa pela percepção humana e como a percepção humana não é extremamente mapeável, sabe? Toda vez que a gente lembra de algo, a gente está reconstruindo aquela memória, né? A mente, ela está em transformação o tempo inteiro. Como a vida e como a natureza. Então traz também até filosofia para dentro da ciência, né? Por causa de ciência. E isso tá sendo o elemento mais interessante que eu tô achando de sci-fi, né? Primeira coisa que eu pensei foi, tipo, nossa, né? Eles estão pegando leve no sci-fi. Tipo, eles estão, tipo, não tá rolando muito conceitos complexos de viagem no tempo. Eles até tiram um sarro com isso, né? No começo do Space Babies, a Ruby fala, tipo, ah, e se eu pisasse numa borboleta, isso mudasse tudo, né? E o Doctor tira sarro, aí ela vai lá e pisa na porra da borboleta, ela vira uma alienígena reptiliana, e o Doctor tem que consertar ali, salvar a borboleta pra ela voltar a ser ela. E isso é só um detalhe, é só uma piadinha, uma gag, sabe? Então a própria série tá começando a pegar esses elementos restritivos do sci-fi e brincar com eles. E me parece ser essa a proposta, sabe? Ter o sci-fi com um frescor que o sci-fi e a literatura especulativa, porque a fantasia sofre da mesma coisa, nasceu pra ter, né? Ela nasceu sendo desse jeito. Vamos pensar mundos, vamos pensar variedade, né? Vamos pensar formas, outro jeito de existir, que não é esse que a gente tá existindo aqui agora. Então eu achei muito, muito, achei ousado e achei muito significativo nesse sentido, principalmente uma série que está trazendo para a questão do sci-fi e da fantasia questões de gênero e de sexualidade que normalmente você não vai ver. Doctor Who sempre foi muito pioneiro nisso, né? Desde a série de 2005. Isso agora está indo para um outro nível. Vamos trazer isso para a própria, definição do que é sci-fi, sabe? É isso que eu tô achando desse elemento. Tô gostando bastante, foi uma das coisas que é um frescor, sabe? Eu assisto e, nossa, isso é Claro. novo. Tem novidade aqui. Exatamente. E assim, né? Por exemplo, por mim não precisava. Assim, é legal ter essa explicação, porque é uma explicação inteligente, intrigante, né? Mas nem precisava, na verdade, né? Porque no fim a gente sabe que quando eles querem arrumar uma desculpa para uma coisa. Porque eles morrem de medo do público não levar a sério, né? Então, quando eles precisam arrumar uma desculpa, é que nem lá o Thor falando, né? Que ah. Os antigos percebiam a gente como deuses, mas nós só somos essas pessoas de outra dimensão, entendeu? E então assim, ah, tem goblins ali, beleza, são goblins, não são criaturas de outra, entendeu? O que é magia, né? É uma forma de interagir com as forças da natureza que é diferente, né? O que é o Toy Maker? É Toy Maker o nome, né? É isso mesmo. Ele é um ser de outra dimensão que consegue mexer com energias mais sutis e consegue ter a habilidade de manipular as regras do universo de uma forma diferente. Isso para mim, entendeu? Isso para mim não é contraditório à ficção científica de forma alguma, né? Mas eu entendo que ao mesmo tempo muita gente tem esse preciosismo esquisito, então ele precisa então inventar um motivo para que agora isso esteja acontecendo, né? Embora já existisse, a própria pessoa já existia na série, enfim. Sim, né? E esse elemento sempre teve lá em Doctor Who, né? Pois é, isso é até recente, né? Quer dizer, o Dr. Who nunca deixou de fazer o que queria fazer, né? Só que agora, foi como eu falei, agora ele não precisa gastar tanto tempo arrumando explicações, né? Dá mais liberdade, e você vai ver isso no quarto episódio, né? Você vai ver que isso, assim, mais evidente, né? Como que agora eles têm mais liberdade de fazer certas coisas que vão ficar mais no ar um pouco, né? Mas que é porque não importa, entendeu? O que importa ali é uma outra mensagem, o episódio tem outra função. Então isso aqui pode ficar mais no campo do mistério, porque agora coisas misteriosas acontecem nesse universo, entendeu? Sim. E bem, o último episódio com o Tennant é The Giggle, né? Que é justamente que apresenta o Toymaker novamente como vilão, com aquele o How I Met Your Mother, né? Fazendo. Esqueci o nome do ator. É o Neil Patrick Harris. Ele mesmo. E o core do episódio eu achei muito interessante, né? O problema que tá acontecendo tá ligado à primeira. Eu não sabia disso, né? O Stuck Bill, que é a primeira imagem que uma televisão conseguiu gravar, né? E é Pois é. um boneco de ventríloco Bizarríssimo. que inclusive queima, né? Enquanto está sendo a filmagem, justamente, ele usa um boneco porque ninguém conseguiria ficar ali sem morrer enquanto ele tá gravando o bagulho. E aí a história do episódio é meio que tipo esse boneco ficou marcado em todas as telas, não só da televisão, mas todas as telas de celular, de tudo. E ele tá de certa maneira por trás assombrando todas as telas. E o episódio acaba usando isso para falar do assunto que a gente estava falando no começo do programa, né? Inclusive nessa continuidade da televisão e a internet como essa máquina de propaganda e manipulação, né? E aí ele usa essa coisa da imagem creepy, né? E eu falei mais cedo da TV pública, né? A TV pública americana tem muito disso, né? Existe todo um certo fandom de vídeos antigos da TV pública americana que eram só bizarrices, coisas estranhas, experimentais, só esquisitas mesmo. E vídeos antigos, né? Usa muito disso para fazer esse vilão, esse personagem. Mas o meio pro fim do episódio eu achei também corrido, convoluto, meio que tendo que cumprir um checklist, sabe? A gente precisa mandar embora o Tennant, trazer o Doctor Novo e se livrar do Toymaker, resolver o problema do episódio. Parece que o problema do episódio ficou meio de lado para a trama maior ali da temporada, da virada, né? Para vir o Doctor Novo. O que, também parecido com o que a gente estava falando com a 13, aliviou agora que eu vi que o Toymaker ainda vai ser citado e tudo mais. Então, tipo, de certa maneira, o que foi colocado ali, até mesmo o vilão do episódio, é só um gancho do que está por vir, né? Esse episódio inteiro é só um gancho do que está por vir. Então, não é que isso foi deixado de lado e a gente não vai ver mais esse vilão e ele foi mal utilizado. É que ele, de certa maneira, vai continuar sendo importante, nos próximos episódios. Então, isso deu uma aliviada para mim, nessa sensação de que o final do episódio é só, tipo, a gente tem que cumprir uma checklist aqui. E a bigeneração, né? O Dr. Who, ou o Dr. Pari, né? Ele tem um filho. Você tava falando do Dr. Grávida. Ele regenera, ele, ao invés dele regenerar, brota dele Assim, outro Dr. antes disso, assim, só para comentar que eu gostei muito desse episódio também, né? Gostei da interpretação do Neil Patrick Harris, gostei de algumas coisas, só que eu acho que eu não gosto do final dele, né? Eu acho que a resolução eu tava esperando algo um pouco mais inteligente, assim, alguma batalha um pouco mais mental dos dois, um jogo mais complexo, algum enigma, alguma coisa. Eu tava indo Não, por esse ele tem lado. literalmente uma Big Gun, né? Aí no final o último jogo deles é um negocinho de jogar bolinha. Eu achei um pouco preguiçoso. Eu não sei o que o RTD estava pretendendo fazer com isso. Talvez focar mais na regeneração, não tirar muito o foco disso. Eu achei que a decisão da bigeneração, a gente pode conversar mais sobre, mas é uma decisão polêmica, né? E eu achei que acabou tirando um pouco do brilho do próprio Toymaker, né? O Neil fez um vilão muito legal, mas a discussão foi toda tomada pela bigeneração lá. Como é que É é? bigeneração, Cris, né? Né? Bigeneração, É. isso. Tipo isso. Foi totalmente tomada por isso. Achei um pouquinho injusto com o personagem e também com a forma cagada. Porque assim, a introdução dele é ótima. Ali no meio, né? Bem legal também, quando ele faz aquele teatrinho, né, de marionetes, contando a história do doutor, é bem legal também. Virou meme, né? Inclusive, quando ele grita com o doutor, interrompe ele, etc. Joga na cara do doutor as mortes, as desgraças que aconteceram. Aquilo ali virou meme, ficou bem legal. Mas é isso. Aí depois, no final do episódio, acaba ficando para mim uma conclusão um pouquinho Sim, decepcionante, foi a né? sensação que eu fiquei também. Foi a promessa do personagem voltar em breve que me tirou um pouco dessa carga. Mas sim, é a mesma impressão que eu tive, a mesma sensação que eu tive. Pois é, não sei se ele vai voltar mesmo, né? Tomara. Eu tenho a impressão que é, né? Não sei. Assim, ele tá semeado, ele vai ser mencionado aí no segundo episódio, mas, enfim, não apareceu ainda. Sim, não me parece que vai ser um personagem que só vai aparecer de novo daqui a 10 Doctor, sabe? Ah, sim, claro. Ele vai estar tá nesse ainda. Pois é. E a bigeneração em si, eu não teria feito. Se eu pudesse escolher, eu não teria feito dessa forma, entendeu? Eu gosto dessa coisa do Tennant se aposentar e passar um tempo na casa da dona, mas por mim ele podia ter passado por isso e depois regenerado, entendeu? Não precisava ter virado dois ali, eu realmente não consigo entender qual é o propósito, entendeu? Então, a gente me refresco que se eu estiver lembrando mal, mas a gente não sabe muito bem como que a Fugitive Doctor existe, né? Tipo, por que que o Doctor não lembra dela e tudo mais? Isso não é 100%. Porque na época eu trabalhava para a divisão, né? Quando ela saiu da divisão. Tem uma minissérie em quadrinhos da Fugitiva que é Ah, é? ótima. É uma minissérie que é ótima, esclarece um pouco disso, né? Tem tipo assim, a última missão dela para a divisão. É uma história bem legal. E dá um motivozinho, assim. Não sei se explica tudo, mas encaminha as coisas de uma forma que eu achei bem interessante. É escrito por uma roteirista que escreveu a série em quadrinhos da 13. E eu li pouca coisa, mas eu achei ela muito boa, entendeu? Inclusive, tem uma minissérie que é um crossover da 13 com o 10, em que ela vai parar em Londres quando o 10 está preso com a Martha no passado, lá no rolê dos Weeping Angels, né? E ela vai para lá. Eu nem terminei de ler essa minissérie, mas o que eu li eu achei legal porque é engraçado que nos quadrinhos, ali na página, ela consegue escrever muito bem a voz do 10 e a voz da 13, né? eles são parecidos, quer dizer, como é que se distingue, né? Sem a atuação dos atores. É a atuação dos atores que dá a distinção. Só que não. Porque ali você consegue meio que ver, você meio que ouve os atores ali. Então isso eu falei assim, nossa, essa pessoa é muito boa. E aí eu li essa minissérie que é escrita por ela. E gostei bastante, queria até que tivesse alguma série recorrente, alguma coisa mais da Fugitiva, enfim. É, que infelizmente parece que os quadrinhos de Doctor deram uma miada, né? A Titan tava com várias séries concorrentes e teve que cancelar várias, assim. É, por quê? Sei lá, teve esse momento. É, a Titan teve esse momento, né? Teve uns anos aí que ela tava super prolífera. E aí sim, agora parece que é uma ou duas séries só que tá concorrente. Tal. Tinha meio que uma pra cada, né? Tinha uma pro 10, uma pro 11, uma pro 12. É, é todo sim, mundo. Ao mesmo tempo. Sim. É. É... Pena. É, mas o... Esse 15 já tem quadrinhos? Eu acho que ainda não. Acho que ainda, ainda não. Né? Acho que ainda não. Acho que dele ainda não tem nada. Tipo, livro, nada. Não sei nada dele ainda. Além da série. Isso é estranho, porque geralmente os quadrinhos saem meio que junto, né? Depende. Depende. É, agora que o quadrinho tá na fase fraca, eu acho mais difícil, né? O da 13 é, tava saindo junto. O da 13 tava saindo junto. É... O dele eu já não sei muito bem. Eu tô até dando uma olhada aqui. A gente tem TV... Não, ele já, peraí. É, não, tudo isso aqui já é coisa... Quadrinhos? Quadrinho, não. Mas, Target Novelization... não. Tá começando a sair quadrinhos na Doctor Who Magazine dele. Tá começando a sair na Doctor Who Magazine, só. Tem um pouquinho injusto com o personagem e também com a forma cagada. Quando, porque assim, a introdução dele é ótima. É, ali no meio, né, bem legal também, quando ele faz aquele teatrinho, né, de marionetes, contando a história do doutor, é bem legal também. Virou meme, né, inclusive, quando ele grita com o doutor, interrompe ele, etc. É, joga na cara do doutor as mortes, as desgraças que aconteceram. Aquilo ali virou meme, ficou bem legal. Uhum. É, mas é isso. Aí depois, no final do episódio, acaba ficando pra mim uma conclusão um pouquinho decepcionante. Sim, foi, né? A sensação que eu fiquei também. Foi a promessa do personagem voltar em breve que me tirou um pouco disso dessa carga. Mas sim, é a mesma impressão que eu tive, a mesma sensação que eu tive. Pois é, mas não sei se ele vai voltar mesmo, né? Tomara. Eu tenho impressão que é, né? Não sei. É. Assim, ele tá semeado, ele vai ser mencionado aí no segundo episódio, mas, enfim, não apareceu ainda. Sim, não me parece que vai ser um personagem que só vai aparecer de novo daqui a 10 Doctor, sabe? Ah, sim, claro. Ele vai estar nesse ainda. Pois é. E a bigeneração em si, eu não teria feito. Se eu pudesse escolher, eu não teria feito dessa forma, entendeu? É... Eu gosto dessa coisa do Tennant se aposentar e passar um tempo na casa da dona, mas por mim ele podia ter passado por isso e depois regenerado, entendeu? É, não precisava ter virado dois ali, eu realmente não consigo entender qual é o propósito, entendeu? Então, a gente me refresca remequiamente se eu estiver lembrando mal, mas a gente não sabe muito bem como que a Fugitive Doctor existe, né? Tipo, por que o Doctor não lembra dela e tudo mais? Isso não é 100%. É porque ela, porque na época trabalhava pra divisão, né? Quando ela saiu da divisão. Ah, tem uma minissérie em quadrinhos da Fugitiva, ah, é? Que é ótima. É. É uma minissérie que é ótima, esclarece um pouco disso, né? Tem tipo assim, a última missão dela pra divisão. É uma história bem legal. É... E dá um motivozinho, assim. É, não sei se explica tudo, mas dá, encaminha as coisas de uma forma que eu achei bem interessante. É escrito por uma roteirista que escreveu a série em quadrinhos da 13. E eu li pouca coisa, mas eu achei ela muito boa, entendeu? Inclusive, tem uma minissérie que é um crossover da 13 com o 10, em que ela vai parar em Londres, quando o 10 está preso com a Martha no passado, lá no rolê dos Weeping Angels, né? Uhum. E ela vai para lá. Eu nem terminei de ler essa minissérie, mas o que eu li eu achei legal porque é engraçado que nos quadrinhos ali na página ela consegue escrever muito bem a voz do 10 e a voz da 13, né? Eles são parecidos, quer dizer, como é que se distingue, né? Sem a atuação dos atores. É a atuação dos atores que dá a distinção. Uhum. Só que não. Porque ali você consegue meio que ver, você meio que ouve os atores ali. Então isso eu falei assim, nossa, essa pessoa é muito boa. E aí eu li essa minissérie que é escrita por ela. E gostei bastante, queria até que tivesse alguma série recorrente, alguma coisa mais da Fugitiva, enfim. É, que infelizmente parece que os quadrinhos de Doctor deram uma miada, né? A Titan tava com várias séries concorrentes e teve que cancelar várias, assim. É, por quê? Sei lá, teve esse momento. É, a Titan teve esse momento, né? Teve uns anos aí que ela tava super prolífera. E aí sim, agora parece que é uma ou duas séries só que tá concorrente e tal. Tinha meio que uma pra cada, né? Tinha uma pro 10, uma pro 11, uma pro 12. É. É todo sim, mundo. Ao mesmo tempo. Sim. Pena. É, mas esse 15 já tem quadrinhos? Eu acho que ainda não. Acho que Ainda ainda não. não, né? Acho que ainda não. Acho que dele ainda não tem nada. Tipo, livro, nada. Não sei nada dele ainda. Além da série. Isso é estranho, porque geralmente os quadrinhos saem meio que junto, né? Depende. Depende. É, agora que o quadrinho tá na fase fraca, eu acho mais difícil, né? O da 13 tava saindo junto. O da 13 tava saindo junto. É, o dele eu já não sei muito bem. Eu tô até dando uma olhada aqui. A gente tem TV. Não, ele já. Peraí. É, não, tudo isso aqui é Já tem coisa. quadrinhos? Quadrinho não, mas Target Novelization, não. Tá começando a sair quadrinhos na Doctor Who Magazine dele. Tá começando a sair na Doctor Who Magazine só. É, fora isso teve só as novelizações dos episódios, né? Que é um clássico, né? Sempre aconteceu. Inclusive, ele, eita, isso aqui é spoiler. Ele tá listado na novelização de Rose. Então eu tô achando que a novelização de Rose já inclui o 15º. Tipo, Novelização de Rose? Como do assim? primeiro Que Rose? episódio de 2005. Vai sair agora uma nova novelização? É, não, já saiu. Quem que tá listado? Desculpa. O 15º. Como assim? Bem, saiu 23 de novembro de 2023 uma Ah. novelização de Rose, Uhum. onde, E ele aparentemente, participa. ele aparece, sim. Ok. Aparentemente, sim. Então, talvez seja uma coisa no final, né? Um epílogo ali, uma coisinha só para dar o gancho, mesmo porque foi antes da estreia dele, né? Vou pesquisar depois, achei Depois dá uma olhada. louco isso. É, mas não tem nenhuma novel que seja dele, que não seja a novelização dos episódios. O The Giggle e o Church on Ruby Road também ganharam novelização. É verdade, fiquei sabendo, isso é verdade. Tanto é que Mas nenhuma história original. na época dos episódios estava viralizando alguns trechos das novelizações porque davam algum ponto de vista diferente a determinada cena, ou falava, dava mais informações, e a galera sempre cata. Geralmente essas novelizações são feitas em cima do roteiro original, né? E sempre tem muita mudança do roteiro até a versão final. Então sempre tem mais coisa nos livros que você não vê na série. Sim. E, enfim, você estava falando dos quadrinhos, né? Eu reparo olhando para IDW, olhando para Titan, olhando para Boom, né? É, esses quadrinhos licenciados, eles têm mesmo essa característica de flutuar, sabe? Passa 5, 10 anos, muda de editora, vende os direitos, tá, o Eu tempo tô todo com medinho acontece. porque Mighty Morphin vai acabar, né? O Mighty Morphin ainda não anunciaram nada que vem depois. Prometeram que terá coisas. Tá. É, às vezes Mas. acontece de só acabar e aí fica um ano zen e aí volta em outra editora. Sei lá. Eu tô com medo. Assim, eu acho que é porque vai acabar Mighty Morphin e vai começar o próximo. Né? Eles esgotaram, digamos assim, os anos com o Mighty Morphin. Acabou. E agora vai começar, sei lá, acho que é Zeo, né? O próximo. Mas bem, Talvez seja isso. regenera, bigenera, né, o Doctor. Esse The Né? Giggle ainda apresenta muito pouco do novo Doctor, ainda não dá pra pegar direito a personalidade dele, nada disso. É, ele tá sendo ali muito. É interessante, assim. O que acontece? A bigeneração em si, ela priva a gente do momento clássico da regeneração, do doutor virando o outro, etc. É uma coisa que fica esquisito. Fica uma sensação esquisita de que esse doutor não é o doutor, é só um clone do doutor, né? Embora a gente saiba que ele é a mesma pessoa e blá blá blá, mas mesmo assim. Então, muito se debateu, muito se conversou, muito se É brigou. muito complicado, porque a gente fica atendendo dois Doctors ao mesmo tempo agora, mas ao mesmo tempo você para pra pensar, tem inclusive 15 Doctors ao mesmo tempo agora, porque ele é o Pois viajante é, do tempo. sempre teve. É, sempre teve todos, né? Exato. É verdade. Mas assim, é interessante ver, eu li por aí, ou alguém comentou essa interpretação de que a pessoa no momento, a pessoa tá na merda, né? E ali ela tá se dando um pouco de amor, né? Porque o 15, quando ele surge ali, ele acolhe o 14, né? E abraça, dá um up, entendeu? Nessa introdução, ele ainda não mostra suas vulnerabilidades, porque ele aparece muito como. Inclusive, eu achei que, né, a impressão inicial que eu tive é o seguinte: nossa, ele tá literalmente assim, que nem o Piccolo quando se divide, né, e vira, separa a parte má, né? Nossa, ele tá ali tirando dele ali a parte depressiva dele, a carga emocional dele, porque o RTD vai querer agora fazer um doutor muito pra cima, né? Porque a nova geração TikTok gosta disso. Só que não, porque o 15 ele também tem as suas questões, ele também é um doutor que tem peso dramático, também tem camadas, né? Mas é porque naquele momento que ele surge, ele realmente surge como como apoio, né, para sua outra metade ali que está no momento mais fragilizado. O 15 me parece, é até agora, ele é muito sensível. Eu assisto dois episódios dele, ele chora nos dois. E no, quantas vezes você já viu o Doctor chorar? Nossa, ele é bem chorão. Então, sim, ele é especialmente sensível aos outros, comparado às outras reencarnações. E, e junto, né, até como uma outra face dessa moeda, ele é empático. Ele cuida. Ele, quando no Space Babies, é ele que vai pegar os bebês no colo. Ele que vai, vocês nunca ganharam um abraço, é ele que vai abraçar todo mundo. Então, ele tem essa sensibilidade, esse desejo de cuidar, essa coisa meio acolhedora, né? Que é isso que você estava falando, que ele faz até com ele mesmo, né? Então, sim, dá a impressão... E ele, e assim, ele é muito gay também, né? Também é uma coisa que ele não tinha acontecido. Também, sim. A transformação que o Doctor precisava passar, ele só conseguiria passar meio que virando outra pessoa, sabe? Ele meio que se reinventando completamente, né? Então a regeneração acaba tendo um pouco disso, né? Especialmente porque uma coisa que eu tava reparando também, nessa run do RTD, tanto o Tennant quanto ele... O Doctor tá constantemente descobrindo coisas sobre si mesmo, observando os outros. Então ele, por exemplo, se entende como adotado quando ele vê... tipo, ele tá processando as novidades da vida dele, observando as outras pessoas. Então, quando ele tem contato com a Ruby, ele entende que ele é adotado. Que ele é como um foundling, né? Que eles chamam. Não sei como é que eu traduziria isso. Não é literal, mas eu tenho... Tipo, não é verbal, não é algo que tá escrito... Mas no Star Beast eu tenho a impressão que ele também começa a se pensar como trans quando tem contato com a filha da dona. Tipo, eu era uma mulher, agora sou um cara. Então, tipo, ele começa a pensar em si mesmo como uma pessoa trans agora, que ele pela primeira vez mudou de gênero e desmudou, né? Enfim, ele tá observando as pessoas e através disso entendendo coisas sobre si mesmo. De uma maneira que o Doctor não fazia. Como eu disse, ele estava sempre correndo, né? Então faz sentido ele ser o filho do Doctor que resolve assentar. Do Doctor que resolve parar de fugir de si mesmo e se olhar, se compreender, se entender, para assim talvez ser um pouco mais completo, né? Então eu acho isso legal no personagem. Um outro elemento, também me parece a regeneração ter aparecido por isso aí, a gente já vai entrando um pouco no próximo episódio, que é o Church on Ruby Road, que é o primeiro episódio dele, de fato, né? Vai apresentar a Companion. Ele é jovem, né? Ele vai pra balada, ele usa saia, ele dança, ele é gostosão, né? Todo mundo trata ele super bem, porque acha ele gostoso, lindo, maravilhoso, porque ele é gostoso, lindo, maravilhoso. Então é uma. Tipo, tem uma tensão sexual nele, dele com a Ruby, no momento zero, sabe? A Ruby primeiro se interessa pra esse cara e depois vai virar uma companion, sabe? Então, os dois são jovens, né? Então tem toda essa coisa. Não sei se a gente também ficando velho, mas tem toda essa coisa de uma juventude vibrante, né? Ele é o mais jovem que a gente teve até agora, ou é só impressão? Tipo, ator. Eu acho que é a sua impressão, já tem uns 30 anos, não, deixa eu ver. Aqui também. Fiquei curioso. Inkut Gatwa, como é que chama? Como é que fala? Sabe pronunciar? É Chute. Inchute. Chute, né? Gatwa, assim? Inkut Gatwa, Ele tem 31 anos. Ele, assim, nasceu em 92. Eu acho que o Matt Smith, quando começou o Doctor Who, era mais novo que eu isso. Eu lembro que era uma questão, né, o Matt Smith, como... O Doctor mais novo que já tinha tido, algo que era comentado bastante na época. Ele tá com... Bem, fazendo as contas aqui, Matt Smith tá com 41 hoje, ele está em 2011, não é isso? Ele foi escalado... O Matt Smith foi escalado aos 26 anos para ser o... Tá, Doctor. Então o Matt Smith era mais jovem do que ele. Mais jovem do que ele. Mas bem, o personagem do Matt Smith não é, né? Ele é, inclusive, o gravatinha borboleta, terninho, todo... Pois é. Inclusive, o Doctor do Gatwa nem tem um figurino fixo, né? Todo episódio ele tá com uma roupinha diferente. Pois é, e eu tô... não queria isso não, mas tudo bem, não vou ficar reclamando. Não sou essa pessoa, mas eu gosto do Doutor uniformizado, tá? Eu gosto, eu acho que faz parte da identidade, é bonitinho, é cartunesco, é legal. Mas ele troca de roupa e, assim, se fossem pelo menos, assim, variações... Mas não, é completamente diferente, né? Mas não, Tipo, é só se muda tem mesmo. essa vibe de roupa do Doctor, né? Meio esquisitinha, meio colorida, misturada. Ele tem... O guarda-roupa dele tem uma lógica. Aham. Uhum. São roupas dele que ele usa, né? Provavelmente deve ter trabalhado com uma figurinista pra desenvolver a paleta desse guarda-roupa, né? O que ele vai usar. Mas é isso, são roupas. Algumas são mais legais do que outras. Decote, né? Adora mostrar o peito. Tá sempre com o peito de fora. E sempre sensualizando bastante. Tudo colado e decotado. E é isso, né? Ele realmente ele dança, ele se diverte, ele curte. Acho legal, porque... O que acontece? No Giggle, na hora da bigeneração, assim, o que ainda me pega, o que deixa muita gente ainda sem dormir, é o que ele fala sobre como que ele, o 15, ele é, nós viajantes do tempo, a gente faz terapia fora de ordem, né? E eu só tô bem agora porque você escolheu se cuidar. Dando a entender que apesar dele se dividirem em dois naquele momento... Ele ainda vem depois, né? De certa forma, ele vive... Ele é ali alguém que vive o benefício desse descanso que o 14 escolheu tirar. Como que isso funciona na prática, eu não faço a menor ideia. É por isso que deixa todo mundo muito confuso, uhum. Entendeu? É, mas como eu disse, né? É uma lógica que parece esquisita, mas quando você pensa no próprio Doctor, não é diferente da própria lógica do Doctor, né? É quase uma regeneração que aconteceu antes do que costuma acontecer, sabe? Ela ainda segue a mesma lógica de todas as outras. Tanto que rolou boato. A diferença dela é que ela acontece antes do Doctor morrer. Pois é. Aí rolou boato que talvez o Tennant fosse voltar pra aí sim regenerar de vez. Mas eu também não sei como é que isso funcionaria. Ah, eu não faria. Deixa o Tennant lá, Big Finish cuida dele agora. Ele pode aparecer de vez em quando só e é isso. Pois é. Começou a revolução aqui, mas tudo bem. E... Você precisa tirar algum. Chegou, o pessoal chegou? Você quer chegar? Não, vamos continuar que eu quero acabar. E a gente já tá no finalzinho de Doctor Who sem ser a parte da Big Finish. Talvez a parte da Big Finish dê pra gente deixar para outro dia. Tá. Bem, comentei tudo isso. Esse episódio, Church on Ruby Road, vai apresentar a Companion nova. Ela. É interessante que ela vem de um ar muito diferente, né? Eu achei muito legal a mãe dela, né? Que ela é uma moça que chamam de foster home, né? Ela, tipo, pega temporariamente crianças que... Ela não adota essas crianças. Ela cuida delas por um tempo quando é necessário alguém ficar com elas e tal. Como ela disse, algumas ficam dias, outras semanas, outras anos, né? E a Ruby é a única que nunca foi embora, porque nunca conseguiu encontrar os próprios pais, né? Inclusive, o começo desse episódio é ela fazendo teste de DNA e tal, tudo mais, para tentar descobrir quem são os pais e não consegue chegar a uma conclusão, não consegue achar. Porque esse é o mistério da temporada, né? Quem é ela, de onde ela vem, quem são os pais dela, certos poderes que ela demonstra, né? No Space Babies ela faz nevada de repente, então ela tem um certo poder de manipulação da realidade, ela consegue invocar coisas meio que contra a vontade dela quando ela comenta sobre aquela coisa. Então achei legal esse canto que ela tem uma avó, né? Tudo em volta dela é muito interessante. Um grupo de amigos que talvez continue aparecendo, de amigas. Não lembro se tinha um cara no meio, acho que não. E imagino que esses são personagens que a gente vai continuar vendo com a personagem. Então o elenco em volta dela, o elenco é bem interessante. Então esses episódios que sempre tem, né, de quando ela vai voltar pra casa, a gente vai ver mais um pouco desses personagens, que eu acho que o quarto, inclusive, já deve ter tido um pouco disso. É legal. Tem a vizinha, que aparentemente sabe que é a TARDIS, eu não sei se no final do episódio, né, ela tava lidando muito tranquilamente com o fato de ter a TARDIS ali, ao contrário de como ela tava antes, mais pro começo do episódio. E aí no final ela fala que foi, você nunca viu a TARDIS antes, né, essa última fala do episódio. Então quem é exatamente... Foi esquisito, foi esquisito. Ninguém sabe ainda quem ela é, como assim. Que no começo ela age como se não soubesse, como se fosse uma vizinha normal. Aí no final ela já tá agindo como se soubesse, né, de mais coisas. Eu fiquei com a impressão de que podia ser só uma piadinha, sabe? Vamos terminar isso daqui com uma piscadinha pra tela, uma quebra da quarta parede e tal. Até porque tem uma estrutura engraçada, né? Tipo, primeiro passa o prequel de tipo, próxima temporada, vai começar, não sei o quê, papapá, e volta. E termina. Tem uma última ceninha que é justamente isso, né? Ela não mostrando surpresa com a TARDIS. Mas o fato dela mudar, fica, tipo, eu sei que ela aparece no quarto episódio, não sei de detalhes, mas eu vi que ela, fui pesquisar para ver se o personagem continua aparecendo. É, então essa mudança pode ser que, tipo, o Doctor apareceu ali entre, né, as duas cenas, e vai ter eventualmente um episódio que a gente vai ver o que aconteceu e como que ela teve todo esse contato. Com o Doctor que não tinha tido, né? Talvez nem talvez até com o Tennant, não sei. Mas sim, por enquanto é só um detalhezinho, né? Um negocinho que não dá para saber muito bem no que vai dar. Então isso eu fiquei com os mistérios vão essa coisa de ter um mistério da temporada vai me deixando com a pulguinha atrás da orelha, né? Eu vou começando a querer juntar pecinhas, né? A Ruby me lembra muito a Rose, né? Ela tem muitos paralelos com a Rose, porque quando ela começa, no segundo episódio, no Space Babies, né? No primeiro episódio da temporada, é quando ela é convidada de fato para se tornar uma companion, ganhar a chave. E o Doctor fala para ela: tipo, a gente pode ir pra qualquer lugar, menos para a igreja onde você foi deixada, porque você não pode saber quem são seus pais e tal. Tipo, você pode, tipo, acabar mudando alguma coisa no seu futuro e isso vai causar um grande problema e tal. Igualzinho a Rose, né? Tem aquele episódio que, inclusive, até a igreja. Que a Rose queria ver o pai, tá ligado? Lembra desse episódio? Os mesmos elementos estão ali, né? E ela ser uma moça loura, jovem, tem várias coisas nela que lembram a Rose, né? Sim, total. Então por isso que eu tô com essa teoria. É, talvez não só, né? Quer dizer, não só ela é desse jeito pra remeter a Rose pra uma questão mesmo de tentar voltar, né? Esses tempos que a gente tanto gostava, mas também porque ela seja literalmente a filha da Rose, faz muito sentido. Sim. E esse episódio é o episódio dos Goblins. O vilão são esses Goblins, eles são viajantes no tempo que viajam. É muito legal, velho. Eles viajam num navio voador e eles Nossa, atravessam o tempo muito com esse bom. navio, né? E eles comem bebê e tem uma Goblin que canta. É do caralho. É muito legal aquela cena do, sabe, dos bebês na esteira e o Rei Goblin bizarríssimo. Uma coisa meio, né? Meio. Como é que é o nome daquele bicho do Star Wars? Jabba, né? Meio No Jabba, né? Hobbit mesmo, né? Quando você tem os Goblins e tem um Rei Goblin, que é um. Tudo ali remete bastante aos Goblins de Santos Anéis, eu achei, né? Que Isso, tem esses isso. vários bichinhos pequenininho e esse grande gordão e tal, que é o líder deles, o Rei Goblin. Tem até o mesmo nome. Sim. Então. E é a cantora cantando, né? E o povo hateou muito essa música, né? Goblin Song, mas tipo assim, gente, vocês morreram por dentro. Eu tô morto por dentro e eu tô falando que vocês morreram por dentro, né? Que ponto Sim. chegamos? Sim, velho, muita chatice, né? Pô, vamos se divertir um pouco. E parece ser um pouco Mas. essa pegada desse Doctor, né? Ele mesmo tá falando pro público: vamos se divertir um pouco. Total. Total, cara. Vai gozar, pelo amor de Deus. E bem, o Space Babies, o de fato, o primeiro episódio, o último que eu assisti, o primeiro episódio da temporada, não fiz muitas anotações sobre ele. Ele vai se desdobrando em muitas das coisas que a gente já comentou, né? Mas falando um pouco do plot do episódio, ele é eles chamam de baby farm, né? É uma base para gerar bebês para popular um planeta ou uma colônia, etc., que esteja com baixa população, né? E eles são gerados meio que in vitro. E é tudo uma alegoria para o aborto, né? Você pegou isso, né? Sim, Tipo, sim. ele. O que acontece é que a base foi abandonada, mas, porque a empresa não abriu falência, não sei exatamente o que aconteceu, mas o governo diz que não pode parar de fazer as crianças. Tipo, é ilegal você fazer elas pararem de nascer. Então, basicamente, elas É têm que nascer, legal. mas assim que elas nascem, elas não podem ser cuidadas, né? Foda-se elas. É ilegal você desligar a máquina de fazer bebês. Isso. Então, tipo, você se preocupa com o bebê na sua formação e a partir do momento que ele nasce, foda-se, né? Exatamente a mesma história do aborto. Exatamente. Essa é a mensagem. Sim. Então tem. E assim, ele tem esse elemento que, tipo, tem uma mulher na nave, né? Essas crianças, elas estão tocando a nave sozinhas, né? Elas, na verdade, já têm 6 anos, eu acho. Só que Sim. elas ainda têm a aparência de um neném no carrinho, elas não sabem nem andar. Então elas têm esses carrinhos que andam e elas são cuidadas por essa inteligência artificial, que na verdade não é uma inteligência artificial, é uma moça que resolveu ficar lá, mas que de certa maneira ainda não conseguiu processar emocionalmente toda a situação horrorosa que eles estão, né? E tem uma coisa que eu acho legal, né? Bem, o texto desse episódio, né, é bem divertido. E aí ela fala quando ela fala normal, né? Só que a voz dela sai como uma voz de robô, né? E bem robótica quando ela se expressa. Aí é legal quando ela vai xingar, né? E aí corta, na hora que ela vai xingar, corta pra voz, o que que tá saindo, na verdade. Aí mostra o, né, o palavrão, só que de uma forma mais. Expliquei tudo errado, mas você entendeu. Sim, né? Num primeiro momento, quando você escuta ela só como inteligência artificial, ela tá falando como um robô de uma nave. Só que quando você conhece o personagem, a série começa a brincar com isso, então ela vai xingar, ela vai se expressar de uma maneira mais livre, só que vai sair a tradução. Às vezes com blip, às vezes com tipo, ela fala shit, aí fala não sei o que, dejetos, humanos, sei lá. É isso mesmo, é isso que eu tô falando. Eu achei divertido essa E parte, um esse outro detalhe. tema nesse episódio é que o monstro desse. O Dr. salva o monstro desse episódio. O monstro desse episódio Pois estava é. para morrer e o Dr. salva ele com uma certa identificação ali, como esse bicho também é o único da sua espécie, né? Sem entrar muito em detalhes também. E uma certa identificação dele. É interessante porque a gente, tipo, vê o tanto Tennant quanto esse Doctor matar várias pessoas, né? Tipo, o Rei Goblin é morto, empalado por esse Doctor mesmo. E o Ten, eu acho que também todos os vilões de todos os episódios morrem, né? Muitos por ação direta do Doctor, né? Então é interessante que o primeiro episódio dessa temporada faz esse Doctor muito diferente também, e como eu disse, muito empático e com essa questão do cuidado, também pensar o vilão, o inimigo, de uma maneira mais humanizada, e trazendo os desdobramentos que podem sair daí, né? Esse é um tipo de coisa que eu gosto de explorar muito em RPG. O D&D, ele é muito focado em combate, né? E quando eu tô mestrando D&D, eu acho muito mais interessante os desdobramentos que podem sair do fato do grupo não matar os inimigos, os vilões, etc., e deixar eles vivos, e o que que pode sair daí, as histórias que podem sair daí, do que a morte, porque a morte é o fim, acabou, não sai nada da morte. Agora, um personagem que não morre é um mar de possibilidades, né? Ele pode aparecer lá na frente num outro papel, ele pode agora que é inimigo, pode depois virar amigo. Isso pode causar uma série de problemas, isso pode colocar na conta dos personagens uma série de problemas, isso também pode colocar na conta do personagem uma série de soluções. Traz mais essa questão da imprevisibilidade da vida. A morte, ela é certa, né? Todo mundo vai morrer, e depois que você morre, você tá morto. A vida não, a vida ela é imprevisível, né? Então eu gosto de quando séries que têm vilões, né, monstros da temporada, monstros do episódio, Monster of the Week, esse tipo de coisa, pensa a figura do inimigo de uma forma mais humanizada. Eu acho que daí sai, na verdade, histórias mais interessantes do que só o derrotei o inimigo, matei o inimigo, ganhei. E isso é o que eu tenho para falar por enquanto, o jogo tá ruim. Ah, tem uma É, tipo última coisa que assim, eu comentei também, tipo, esses traumas o fato do fluxo da destruição de Gallifrey, desse tipo de coisa ser o fantasma que assombra esse Doctor novo, transforma a 13 numa espécie de War Doctor. Se você parar pra pensar, ela é a pois Doctor é, que verdade. passou por essa fase extremamente negra e triste da história do Doctor, né? Sim. E ela é endurecida, né? Ela é muito distante, muito se protege muito de Sim. todos os companions, né? Muito fechado. É por isso que, assim, né, eu essa tem essa teoria esdrúxula, né, dela ser a mãe da Ruby. Eu sei que não vai acontecer, mas, assim, eu gostaria de que, de alguma forma, não precisa ser agora, mas em algum momento, ela participasse, ela aparecesse e que o Russell pudesse usar ela de uma forma que deixasse a participação dela terminar numa nota um pouco mais. Se bem que essa temporada dele tá sendo hateada igual, né? O povo tá Rapaz, odiando que o doutor é Cris, negro, que o doutor é você já queer. viu alguém gostar de Doctor Who? Nunca. O Doctor Who que tá passando Não, agora é sempre uma mas. merda. Todo mundo tá Não, sempre mas. reclamando. Não, mas aí que tá. Mas aí que tá. O povo reclamava por outros Ah, motivos. não, os Agora o motivos Doctor Who variam, mas o que eu tô foi dizendo é, todo mundo odeia sequestrado Doctor Who. por. O Doctor Who foi sequestrado por essa onda de chatice, entre aspas, né? Anti-woke, né? Então agora o Doctor Que Who é série essas woke. pessoas estavam assistindo de 2005 pra cá, eu não sei. Pois é, né? O que que eles estão assistindo no geral, né? Assim que inventaram esse termo woke, esse povo enlouqueceu. De Começaram a ver uma Doctor hora Who agora? O esqueceu. que que foi, né? Não dá E para ó, eu entender vou te falar também. um negócio, um fenômeno que eu vejo muito na lutinha. A galera fala sem ter visto, ouviu e não prestou atenção, sabe? Claro que não viu, né? Óbvio que não viu. Ou se viu, de qualquer forma, já tinha tomado uma decisão antes, né? Antes de ver, já sabia o que ia achar, e agora tá só confirmando. viu com uma vontade, não se preocupou, porque realmente se assistir, verá. Inclusive, né, o quarto episódio, pra você ter uma ideia, o quarto episódio, eu vi uma manchete falando assim, que o público LGBT estava abraçando aquele episódio, né? Certo. Eu não tinha visto o episódio ainda quando eu li essa manchete, e aí tava todo mundo assim nos comentários assim, reclamando, né, óbvio, né, que estão fazendo as séries para os gays, então tá bom, assistam aí vocês, não sei o que, coisas assim, desse nível, né, certo. Bem estúpido. E aí eu pensando assim, nossa, eu aposto que nem tem nada demais no episódio, quer ver? Quando eu vi, eu até preciso procurar essa matéria, porque eu nem sei qual é a metáfora que os LGBTs estão gostando tanto desse episódio, porque é um ótimo episódio, mas eu não vi a correlação, entendeu? Uhum. Com uma coming out story, não é, tipo, enfim. Mas entende, tipo assim, a galera realmente não... É um exemplo pra mostrar que a galera realmente não lê, não assiste, não pensa, eles só repetem e enchem o saco mesmo. Sim. Mas enfim, de qualquer forma eu gostaria que a doutora participasse de alguma forma, voltasse, eu queria ver o povo decidindo, né, que ela foi boa assim, eu acho que ela merece. Apesar desse quê de reboot, a série tá aberta pra mostrar, tipo, a Ronda 13 termina com a Ace e a Tegan aparecendo, né, e aí a parte do Terence tem a Mel lá, do nada. A Mel vai aparecer novamente, né? Tomara, sim, porque ela tá na Unity, né? Vai. Então já tá confirmado, parece, ela vai sim. Então, e aí a gente já tem um Doctor Who que mostra Doctors antigos com muito mais frequência, né? Desde a época do 12, isso já vem acontecendo cada vez mais, dos Doctors sim. antigos só aparecerem, né? Então, sim. Por que não os new, os da série nova também começarem a aparecer, tipo, pontualmente, sim. sabe? Um episódio ou outro. Sim, sim. É o que eu acho. E é isso, também. Encerramos por hoje? Sim, assim, só pra dizer que vai dar dois problemas isso aqui. Não, assim, só pra terminar sobre Space Babies. Quando eu vi a primeira vez, eu não gostei tanto. Eu entendi a mensagem e tudo mais, eu adorei a interpretação, eu gostei da ideia, gostei dos bebês, etc. Mas eu achei, no geral, eu achei meio sem impacto, entendeu? Porque é tudo muito uma aventurinha, muito água com açúcar, entendeu? É que eles ainda estão dando um curso. Eu fiquei um pouco com essa sensação com todos esses episódios que eu assisti em seguida, de que é um longo período de transição. Eles estão muito lentamente explicando o Doctor Who, sabe? E ele ainda faz parte desse tutorial. Eu acho que a partir do próximo episódio pois que a gente sai do tutorial. Sim, um pouco, Mas assim, eu vi de novo depois, esse eu cheguei a rever, né? Os dois primeiros eu vi e depois vi de novo. Esses eram juntos, né? No mesmo dia, que é uma coisa também inédita pra Doctor Who, né? Sair dois episódios ao mesmo tempo. E aí eu gostei bem mais, né? Eu me conformei mais, coloquei as expectativas, né, dentro da sacola, e entendi que isso é Doctor Who, né? Sempre foi assim. Enfim. E aí eu acho que eu tava mais receptivo à ideia e tal. Então eu acho que Space Babies pode ser um episódio que te choca a princípio, você fica assim, quê? É um episódio sobre peido e meleca? Mas bem. Mas aí depois você entende, né? Quando a gente assistiu o Doctor Who de 2005 lá atrás, tinha vários episódios sobre peido e a gente tava lá gostando, né? Que eu odiava. Não. Eu sempre odiei os do peido. Sim, tudo bem. Mas eu acho interessante o bebê e o peido e a meleca. Porque a vida de um neném. É basicamente ele aprendendo a lidar com o seu próprio corpo e com essas coisas que a gente bota pra fora e a gente não sabe o que fazer. E às vezes até, sabe, a gente até mais adulto a gente ainda tem dificuldade de lidar com o fato da gente ser a máquina de lixo, sabe? Da gente cagar, peidar e suar nariz e mijar e etc. Então eu acho interessante, tipo, um episódio que tem como foco o neném, quase dá pro episódio a perspectiva do neném e o tipo de coisa que todo neném tá tendo que lidar e aprender a lidar com isso que o corpo gera, né? Que o jogo brota do corpo. Então, apesar de existir já a piada de peido, sabe? Piada de meleca, nesse episódio acaba tendo um sentido mais interessante, sabe? Mas eu achei, pelo menos. Mais ligado ao que é ser humano. É por isso que eu amo conversar contigo sobre essas coisas, sobre a série e tal, porque eu adoro seus pontos de vista. Você sempre coloca o negócio num patamar muito lá em cima. Eu tô aqui reclamando que o episódio é de peido e meleca e você filosofa o negócio totalmente, ressignifica e salva, literalmente salva o negócio pra mim. Uma amiga minha teve um neném, que tá com 2 anos agora, Bluminha. E aí eu tô tendo mais contato com o assunto neném, sabe? E aí eu fico pensando nessas coisas. Talvez seja só isso. Sim. Mas é ótimo, realmente é um ótimo, uma interpretação muito foda. Acabamos? Acabamos. Eu falo de... Na próxima a gente vai fazer os próximos episódios, né? Eu vou assistir. Sim. E aí eu falo de Big Finish na próxima, talvez tenha até... O que que eu fiz? Eu tô assistindo, só pra dar um pouquinho de contexto, eu tô assistindo, eu tô ouvindo a Big Finish desde o primeiro, desde que começou a Big Finish. E aí eu separei alguns que eu gostei e queria falar sobre eles. Então talvez até chegar lá eu até tenha mais. Mas é isso. Cerramos aqui. Beijão. Tchau, gente. Beijão.